história é uma sequência previsível de se apaixonar. Perdidamente, loucamente me entregar, completamente sem pensar, pra pessoa errada. Esse sou eu, tentando levantar da última rasteira, tentando refazer a minha vida inteira, mais uma pra contar das minhas besteiras. Será que tá escrito trouxa na minha testa? Tem um imã pra gostar de quem não presta. Eu quebrei a cara pra variar. Olha eu voltando de novo pro bar. Saudade tá comendo solta. Copo na mão, pronto pra outra. Quebrei a cara pra variar. Olha eu voltando de novo pro bar. Saudade tá comendo solta. Copo na mão, pronto pra outra. Sucesso, Gavião Gava. Que pedrada. Esse sou eu, tentando levantar da última rasteira, tentando refazer a minha vida inteira, mais uma pra contar das minhas besteiras. Será que tá escrito trouxa na minha testa? Tenho um imã pra gostar de quem não presta. Eu quero